será que ficou preso na teia do pesar? Vou procurar fazer uma canção pra iluminar de amor o seu olhar. Meu bem, eu bem te juro que é puro meu querer. Meu bem, eu bem te juro.